noite, estamos na web rádio Mental Morfose. Este é o Riff Service e eu sou o One. E o programa de hoje não tem uma temática assumida, é uma escolha de músicas que eu resolvi fazer. E vamos iniciar com Kill, banda que Ron Kill idealizou após a sua separação de Yngwie Malmsteen no Stiller. E vamos iniciar com aquele que é provavelmente o maior clássico dos Kill, The Right to Rock. Para vocês, Kill, The Right to Rock. We'll be right back. feels young. Jeans and leather, socks off my feather. We had a rock and roll dream, yeah. I was young, I was too old. I had a job and I fucked up school. I had a dream to be in screen. The rock and roll scene. Fucking cow! Then I've lost all the fans. após Kill ficamos com os Paganini e ficamos com a música Rock and Roll Scene, música retirada do álbum Detox. E terminamos esta primeira sequência do Riff Service com Nelson, Bits and Pieces, música retirada do álbum de maior sucesso da dupla Matthew and Gunnar Nelson, o álbum After the Rain. E vamos agora para uma nova sequência e vamos ter três bandas com som hard rock melódico. E vamos iniciar com House of Lords. Para vocês, House of Lords, All Is Gone. Yeah. e após House of Lords ficamos com os canadianos Aram Skaram e a música No Justice, música retirada do segundo álbum da banda, o álbum Mood Swings, provavelmente o melhor álbum da banda. E terminamos esta sequência com os germânicos Frontline e do álbum Right Attitude ficamos com a música Moving Closer. E vamos agora para uma nova sequência, e vai ser uma sequência com três músicas ao vivo, e vamos iniciar com uma música acústica. Vamos iniciar com Danger Danger. Para vocês e do acústico para a MTV, Danger Danger, Monkey Business. Okay. Like Monkey Business. Come on, put your hands together. I could be your mystery. thank you. Thank you. Strong as rock! Estamos na web rádio Mental Morfose e este é o Riff Service. E após Danger Danger, ficamos com Strong as a Rock, de Axl Rudi Pell, retirada do concerto ao vivo no Festival de Wacken em 2009. E nesta época, Axl Rudi Pell contava com o vocalista Johnny Gioeli, o grande Johnny Gioeli dos Hardline. Terminamos esta sequência com um dos maiores clássicos dos The Poodles. Terminamos com Metal Will Stand Tall, do álbum No Quarter, Live 2009. E vamos agora para uma nova sequência. E vamos ter duas bandas clássicas. Vamos iniciar esta sequência com Michael Schenker Group, com MSG, e vamos iniciar com uma música retirada do álbum Be Aware of Scorpions. Para vocês, Michael Schenker Group, Standing on the Road. Standing on the road. Após Michael Schenker Group, ficamos com outro grupo germânico, os Kingdom Come, e ficamos com a música Stargazer, música retirada do álbum In Your Face. E vamos agora para uma nova sequência, e vai ser uma sequência com três músicas, com três nomes de mulheres, e são três músicas diferentes. A primeira está mais para o rock clássico, a segunda para o Hard and Heavy e a terceira é uma belíssima balada. E vamos iniciar com o rock clássico dos Journey e do álbum Raised on Radio. Vamos ficar com a música Suzanne. Para vocês, Journey, Suzanne. Impact to a shine. boys are playing, and we just can't find the sound. Just a few more hours, and I'll be right home to you. I think I hear them calling, Beth, what can I do? Após Journey, ficamos com o Hard and Heavy de Jorn, a banda solo de Jornland. E ficamos com a música Christine, música retirada do álbum The Gathering. E terminamos esta sequência com uma super balada, um dos maiores clássicos da carreira dos Kiss. Ficamos com a música Beth, mas aqui a versão que vos apresento é a versão cantada por Eric Carr, que foi gravada para o álbum Smashes, Trashes and Hits, e não o original do álbum Destroyer, que foi cantado por Peter Criss. E com Beth, temos a ponte perfeita para uma nova sequência, para uma sequência de baladas, e vamos iniciar com Michele Lupi's Heaven, que aqui vai ficar com a música If You Walk Away. Para vocês, Michele Lupi's Heaven, If You Walk Away. I've never found a reason for you to pretend. You gotta find one more reason to stay. If you walk away, there is something left to say. If you walk away, I just can't find the words. You know, I've never found a reason for you to pretend. You gotta find one more reason to stay. Without you, without you, I'll never be the same. Can anybody take away the rust from my heart? Without you, without you, the sun will never shine. My fears are coming back. If you walk away, nothing's gonna be alright.

E após Michele Lupi's Heaven, ficamos com Kefren e a música Eire. E os Kefren são uma banda argentina lideradas pelo vocalista Sebastian Gava, o Paul Stanley argentino, uma voz muito parecida com a clássica voz de Paul Stanley. E terminamos esta sequência de baladas com a música Sick First, do álbum Salt of the Heart, dos Letter 7. E vamos agora para uma nova sequência. E vai ser uma sequência com duas bandas, com dois nomes femininos. E vamos iniciar com Lita Ford. Para vocês, Lita Ford, Dressed to Kill. So I can see through the disguise. na web rádio Mental Morfose e este é o Riff Service. E após Lita Ford, ficamos com as britânicas Girls School. E do álbum Hit and Run, ficamos com a música Kick and Down. E vamos agora para a penúltima sequência do nosso Riff Service e vamos ter três nomes clássicos do hard rock, com diferentes contextos, com diferentes tipos de som, mas três nomes clássicos. E vamos iniciar com Glenn Hughes, baixista e vocalista de bandas como Trapeze, Deep Purple, foi vocalista dos Black Sabbath e tem uma sólida carreira a solo. E do álbum Soul Mover, vamos ficar com a música Soul Mover. Para vocês, Glenn Hughes, Soul Mover. Yeah. E após Glenn Hughes, ficamos com o clássico guitarrista e vocalista dos anos 80, Billy Squier, e ficamos com a música In the Dark, um dos seus maiores sucessos retirados do álbum Don't Say No, álbum que também conta com o super sucesso The Stroke. E terminamos esta sequência com outra banda que fez sucesso, esta nos anos 90. Estou a falar-vos dos The Black Crowes. E dos The Black Crowes ficamos com a música Remedy. E vamos agora para a última sequência do nosso Riff Service. E vamos terminar com duas bandas clássicas com um som clássico, hard rock, sem mais. É hard rock, puro hard rock. E vamos iniciar com AC/DC e do álbum Let There Be Rock vamos ficar com a música Problem Child. Para vocês, AC/DC Problem Child. Of Com os suíços Krakus, que terminamos o Riff Service de hoje. Iniciamos esta última sequência com AC/DC Problem Child, música ainda da fase Bon Scott, e terminamos com outra banda com um som muito parecido com o som dos AC/DC, até mesmo em termos de vocalista, já que a voz de Mark Storace é muito parecida com a voz de Bon Scott. E terminamos com Krakus, Hot Stuff, música retirada do álbum The Blitz. E é com Hot Stuff que me despeço do Riff Service de hoje. Desejo a todos uma ótima semana e espero que na próxima semana estejam novamente aí desse lado. Deixo-vos um forte abraço. Estamos na Web Rádio Mental Morfose. Este é o Riff Service e eu sou o One. You were with me. Rock on.